Às vezes o que é bom para você não é bom para o outro. É o seu momento. A música mexe na frequência da sua célula. Porque, repito, mexe muito no coração. E o coração é onda, é frequência. Se você pudesse ver, moço, o que eu vejo, como o som mexe com as ondas do coração, você iria se surpreender. E a música não é só som. A música é frequência matemática. Cada som tem o seu número, tem a sua forma geométrica. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Qual é o nome do senhor? Estou atendendo o charuto. Ah, sim, senhor. Muito obrigado. Pode me chamar seu Sete da Lira. Esse nome Sete da Lira quer dizer o quê? Primeiro eu tenho que explicar o que, que é. O que, que é a lira? Sim. A lira é uma linha de trabalho. É um campo dimensional. Tem a dimensão da lira. A lira é a música. É a arte, a cantoria. É a alegria, é a festa. Não importa se tem pataco ou se tem muito. Sempre quando festeja com dança, com música, tá entrando na lira. A lira não vê distinção da cor, da religião. A lira é a arte, é a fé. Desde o primórdio, a lira está sempre firme para poder ajudar na alegria do coração do homem. Para me chamar seu Sete da Lira, tive que fazer muito caminhador, moço. Muito estudo para poder me tornar num grau evolutivo para receber o Sete. Sete é os caminhos da terra, do céu. Sete é vida. É o inferior com o superior. É os elementos da vida. Meu nome verdadeiro não é Exu Rei da Sete Lira. Meu nome é outro. Mas faço parte dessa falange. Entende? Certo. Então a gente pode conhecer o senhor como Exu Rei das Sete Liras. Pode chamar de Céu Sete, José. Não, eu vou chamar então o senhor de Exu, Senhor Sete da Lira. Pode ser esse nome. Ou eu coloco Exu Rei da Lira. Eu gosto de chamar do Seu Sete. Tá certo, senhor Sete da Lira. Isso. Claro. Quando as pessoas que estudam os nossos irmãos interplanetários associam Lira a um planeta ou constelação, e que associa o Exu a isso, eles se enganam? Está falando do povo da constelação da Lira? Isso. É diferente. A Lira é a música, é a arte, é energia. Não é só uma parte do universo. A lira está em tudo. É igual a encruzilhada. Tem os Exus trabalhando em encruzilhada, não tem? Tem. É a porta, é a chave, é o caminho. Tem Exu que anda em outras terras, anda no ar, nas pedras, no rio. São as dimensões. E você vai encontrar esse tipo de energia em outros mundos, em outros universos. Então, quando fala que a Lira é de outro lugar, está equivocado. Porque encruzilhada não é só de rua. Tem encruzilhada até na mata, no rio. Tem encruzilhada até no céu, quando os astros se alinham. E a lira é a mesma coisa. Você não vê que os mundos. Claro que não tem como você saber, né? Porque você está nesse mundo terra. Mas outra dimensão tem música, tem vibração. Então quando você faz o set da lira, eu gosto muito de cantar, gosto muito de ouvir as pessoas. Só não gosto de conversa fiada. Claro que Mas sim. eu gosto de sentir a batida no coração. Porque como o coração bate, diz muito. Mas não é essa batida que você escuta no peito, não, viu? É a batida que você, quando olha para o coração, você vê a luz, vê a energia, vê número. Você vê as ondas energéticas. E as ondas energéticas do coração diz muito. Porque quando o coração está estragado, estraga todo o corpo, estraga a voz. E o coração pode curar como pode matar. E assim também é o som, viu, moço? Tem som que cura, tem som que mata. Isso é a lira. Eu não sou o seu Zé da Lira, daquela história que conta que teve um moço que fabricava instrumento musical. E também não sou o seu Zé da Lira, que trabalhou nesse mundo através de uma grande médica que existiu. Faço parte da falange. E ando com o meu moço desde que ele nasceu, que ele se criou nesse mundo e nos outros. Quero deixar isso claro, para Certo. não fazer comparação. Seu Sete da Lira, o que pode saber a respeito da sua, o que se pode saber a respeito da sua história? A minha história, eu gosto muito de lembrar da época que eu estava na igreja. Já fui um bispo. Sabe o que eu via muito? Eu via muita gente morrer. Morrer pela vaidade, pela ganância de poder. Muito papa foi assassinado. E na minha época, eu não quis me mexer com isso. Eu só observava. Gosto muito do branco. Gosto muito do dourado, do vermelho, do preto. Gosto muito da fé. Se alguém quiser saber qual linha que eu mais predomino, é na linha da fé. Eu vou te contar, moço, o que que eu faço quando eu venho trabalhar na terra. E como que é meu trabalho na astral, quer saber? Sim, por favor. Eu conheço muitos culpados. Seu Trancarroa, seu Tiriri, seu Zé Pilintra. E tem um outro culpado que eu sempre ando com ele. Seu Rei das Sete Cruzilhadas. Seu Rei das Sete Cruzilhadas. Ele coordena toda uma legião de muitos Exus. Esse seu sete que fala com você, está aprendendo com ele. E também ele aprende comigo. O meu papel, moço, é abrir os portais para chamar as linhas para vir trabalhar no terreiro. Então, sempre quando eu venho trabalhar com meu menino, eu venho chamando, venho trazendo quem precisa. E vou direcionando. Abro um portal de energia, trago quem precisa. Traga a legião que precisa, faz o trabalho e vou direcionando todo o trabalho. É como se fosse um administrador. Eu vou administrando todo o trabalho, tudo que está acontecendo, estou sabendo. Então tem muitos caminhos que precisa ser aberto, como as chaves. E eu tenho essas chaves, porque o homem lá em cima me deu. Então eu vou trazendo, muitas vezes, naquele médium que está com dificuldade, a entidade que precisa para aquele trabalho específico. Se ele não conseguir trazer, o Exu me ensina a chave, o ponto cabalístico, e eu risco o ponto e trago a energia do mesmo jeito. Então eu tenho a chave de muitos portais, de muitos caminhos. O que precisar ser feito, eu sei quem chamar. Eu sei quem trazer. Por isso que hoje eu estou trabalhando com o menino. Porque o menino precisa de alguém que faça isso. Então tem muito Exu que os filhos nunca ouviram falar. que eu trago para cumprir determinada função. Esse é o meu papel. Nossa. O senhor, às vezes, durante a realização do seu trabalho, incorpora a força e a energia do som e do ritmo, como se faz na música? A música é a lira. A lira é o som que cura. Cura a mente, cura o corpo, cura o espírito, cura o que precisa. Cura até a célula do corpo. Muitas vezes o filho está triste, está chateado, e a lira vem com som, para trazer alegria, para trazer esperança, aquilo que o filho precisa. Então, sim, eu gosto muito do som. Gosto muito da festa. Que você me der, eu bebo. Que você me der, eu fumo. Eu gosto de estar no meio do povo. Eu gosto de pessoa, eu gosto de gente. Eu gosto de sentar, ouvir, aprender. Gosto de estar no meio de vocês. Teve muito companheiro, igual a eu, que teve oportunidade de não precisar mais usar o aparelho para poder trabalhar, ou que recebeu convite para ir para outros planos, outras dimensões. Eu quis ficar cá, moço. Porque aqui eu escuto muitos gritos, eu escuto muito o som da dor, do desequilíbrio. É aqui que está o trabalho. Então eu gosto de pessoas, eu gosto desse mundo, eu gosto de estar aonde está o balacobaco. Gosto de ajudar, gosto de aprender, gosto de fazer parte. Porque você sabe a diferença, moço, do orixá para a entidade Exu? Qual a diferença entre orixá, Exu e entidade Exu? O orixá é energia. Energia pura. Eu vou falar uma linguagem bem simples, para qualquer um entender. É a natureza. O orixá Exu é ele que dá a vida, ele é o sangue. Ele é os pés, as mãos, os braços, é a sexualidade, é o que movimenta o coração. Mas sabe qual é o problema dos orixás? Qual que é? Orixá não entende que o filho tem que pagar uma conta de luz, tem que pagar a conta de água. Para ele não faz sentido. Ele enxerga o todo. Ele enxerga de um jeito que vê todas as dimensões, vê toda a consciência. Entidade Exu sabe que tem que ter o dinheiro para pegar ônibus, tem que ter o combustível para movimentar o carro. Nós entendemos mais a necessidade de vocês. Tem muito caboclo, preto velho, que também entende, mas não é todos. Porque a consciência dele está no outro grau. Entende, moço? Sim, senhor. Por isso que vocês gostam muito de Exu. Exu é mais humano. Entende a dor de dente, entende a dor de barriga. Entende que a vida é um passo cada vez. Não é o todo. Alguém já tinha te falado isso? É, de diferentes maneiras, né? Eu estou Mas falando de uma maneira bem simplista, sim. para qualquer um entender. Então, o filho pede para o orixá, aí o orixá manda nós resolver. Não é que nós somos escravos, nós somos trabalhadores. E servir é uma grande lição. E eu gosto de servir. Tem muitos de vocês que têm vergonha de servir. Principalmente se é chamado de rei, rainha, duquesa, conde, chefe, gerente. Ou porque está bem vestido, tem vergonha. Para você ser rei, você tem que aprender a servir. Tem que aprender a escutar. A entender o povo. Entender as necessidades. Aprender a elogiar um bom trabalho, a repreender quando é necessário, sem ser tirânico. Aí você ganha respeito. Porque as chaves que eu tenho, eu adquiri através do trabalho, do respeito de cada entidade, de cada linha. Por isso que hoje eu posso chamar o povo. Não que eu ordene, mas eu sou ouvido pelo respeito que tiveram pelo meu trabalho. Por isso que me chamo de rei. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior. Quer dizer que eu aprendi o que cada um precisa. E eu entendo, moço, que eu não posso resolver tudo. Então eu tenho que dar oportunidade para quem sabe resolver. Tem que dar o trabalho para os outros. Cada um cumpre a sua função. Seu Sete da Lira, tem uma colocação aqui, até gostaria que o senhor comentasse. Ela diz assim: a música em todos os tempos foi reconhecida como um agente unificador e estimulador durante a atividade física. Como que você conhece bem o povo? Sem precisar estar convivendo ali, através da música. Porque cada instrumento musical que existe em uma parte, uma redondeza, tem uma história por existir. É o tempo, é o sol, é a neve, é os animais, a vegetação. É a cultura. O instrumento musical não é apenas um instrumento musical, é uma história, são gerações, são vidas. Então, quando você escuta a música, você capta a essência da alma de cada um, da cultura, da região, dos pedaços de terra. E a música é uma maneira de unir o povo. Onde tem música, tem gente, não tem? Sim. E alegria. E aí cada um gosta de um ritmo de música. Tem gente que gosta do forró, do samba, gosta do som mais pesado. Então, cada um que está ali, tá, eu não vou falar a mesma, mas está numa faixa de frequência similar e é atraído para aquele som. Não tem os bichos que são atraídos pelo som? Sim. Não se unem? É assim o ser humano. É atraído pelo som, pela música. E ali se reúne as pessoas que fazem parte da mesma egrégora. Tem muitos de vocês que já viveram em várias e várias épocas, várias situações, e que quando escuta determinados tipos de som, o coração expande, a alma se ilumina. São as recordações de outras eras, outras épocas. A música é memória, é experiência, desperta sentimentos, pensamentos, recordações. Com a música é possível até mesmo fazer uma vivência para lembrar do teu passado, lembrar de outras épocas. Sabia disso, moço? Nossa, não nessa profundidade, né? Então tem sons que tocam muito o coração de cada filho. É porque tem uma história por trás disso. A música é magia. É capaz de curar, é capaz de destruir. Mas eu vou te falar mais o que é a lira. Por favor. A lira está nas festas, está nas casas de show. A lira traz o povo cigano. Um grande amigo de longas datas que me acompanha é o seu Marabô. Temos muita história, moço. Tenho muita história com o povo cigano. Eu não sou cigano. Mas tem histórico esse povo. E gosta de trazer eles. Para trazer alegria para quem precisa. Tem corações que estão muito endurecidos. Estão perdidos, estão desacreditados. Escuta uma música e cria fé, cria uma nova oportunidade. Agora tem música que, dependendo como está o seu estado emocional, vai atenuar, vai piorar, vai adoecer você. Às vezes o que é bom para você não é bom para o outro. É o seu momento. A música mexe na frequência da sua célula. Porque, repito, mexe muito no coração. E o coração é onda, é frequência. Se você pudesse ver, moço, o que eu vejo, como o som mexe com as ondas do coração, você iria se surpreender. Tem que cuidar as palavras. Você tem uma boca para falar e para se calar. Tem duas orelhas para ouvir, para escutar. E a música não é só som. A música é frequência matemática. Cada som tem o seu número, tem a sua forma geométrica, tem os seus números. A música é matemática, é geometria sagrada. Não tem a música que tem um ritmo sequencial? Tem. É matemática, é lógica. A música é química, é física, é biologia. É física porque é onda. É biológica porque mexe com o teu organismo astral, físico, mental. É numérico, porque é uma soma. E uma soma do todo é uma sequência. O 10 é a soma de vários outros números. Ele não é sozinho. Então, quando você vê a música, é uma sequência de sons. É uma sequência de uma sequência que forma a música, que é o todo. E uma música não é feita sozinha. É uma sequência de instrumentos, ou é um instrumento com uma sequência de sons. E sabe como que vê a vida? Através do som. O som é vida, é o verbo, é a materialização. Sem o som, não existiria nenhuma forma de vida. Isso é a lira. A lira está desde o primórdio da criação. A lira não se resume a mim, se resume à divindade. E é nessa frequência que eu gosto. É essa frequência que me atraiu para onde estou hoje. Porque você sempre se atrai para aquilo que lhe chama atenção, que é o som. E o som é onda, é energia. Não é apenas o som que você escuta com os ouvidos, mas que você escuta com o seu coração. Semelhante atrai semelhante. Escuta o teu coração, escuta as energias. Escuta a batida do seu coração. O seu Exu 7 da Lira. Gostaria de falar, trazer um assunto para o senhor. Como o senhor é Exu e o senhor tem essa perícia para com que se refere ao som, a essa vibração, pedi para o senhor explicar um pouco a respeito do vodu. Quando ele é aplicado para o bem, existe, através da vontade, uma imantação de um boneco, aonde a pessoa pode dar-lhe um banho, pode fazer uma reza, e dizendo que aquele boneco representa tal pessoa. E associando a ideia de que essa vibração emanada, ela carrega um certo som que penetra a matéria e se comunica através do boneco com o real. Como é que funciona isso e qual que é a influência do som na matéria? Boa pergunta. Veja, sabe como é que fala um bom boneco de vodu? Como que faz? Como? É só o boneco pegar a frequência do receptor. Um bom mago sabe disso. Porque semelhante atrai semelhante. Então, quando você vai fazer o boneco, é bom ter alguma coisa da outra parte, ou que lembre a mesma frequência. Por isso que coloca fio de cabelo, unha, porque são frequências. E quando você está com um pedaço de frequência do outra pessoa, é mais fácil para mandar, para direcionar, entendeu? Mesma coisa com roupa, com saliva, porque são frequências do receptor. Um bom mago sabe disso. O som é a vibração primordial. Semelhante atrai semelhante. Se o outro já está depressivo, está para baixo, você pega aquela frequência e manta no objeto. E aquele objeto passa a ser a representação do outro. O outro muitas vezes não consegue sair daquela depressão. Mas a outra parte dele, quando é bem manuseado, bem trabalhado, é um pedaço do outro. Então aquele pedaço você consegue mexer na frequência, na vibração. E tem um fio que conecta um ao outro. Então, muitas vezes, O outro não consegue resolver sozinho. Então tem que tirar um pedaço e montar em algo para você poder trabalhar na energia. Mas isso tem dois lados. Tem como acabar com a vida do outro, como também tem o lado bom, que você pode ajudar. E você pode ver isso, por exemplo, na igreja. Não tem um povo que pega a roupa e manda rezar em cima? Por que rezar em cima? Porque ali tem a frequência do outro. Se você arrancar um dedo teu e levar para muito longe, é um pedaço do todo. E o pedaço do todo contém o todo. E quando você mexe um pedaço do todo, você desencadeia a energia no todo. Ficou claro? Nossa, sim, senhor. Então eu não vou falar para você de uma maneira mística ou de ocultismo. Eu vou falar para você, para quem vai ouvir, de uma maneira que dê para compreender. Claro. É só pegar as grandes filosofias, o taoísmo, o budismo, o hinduísmo. Teosofia. Teosofia ensina isso. Então, vudu não está apenas no vudu. O vudu está no todo. Tem muita coisa que dá para fazer com a saliva, com a unha, com o cabelo, ou com alguma coisa que tem a frequência similar do outro. A frequência similar do outro, você cria conexão com o outro até se alinhar na mesma frequência. Tem como também fazer isso. Aí eu não preciso de nenhum elemento do outro. É só fazer entrar na mesma vibração. Entrou na mesma vibração, tem como ser trabalhado. Por isso que nós pedimos o nome. Você não vai no terreiro, não pede a foto, não pede o nome do outro, Sim. para entrar na frequência. Quando entra na frequência, fica mais fácil para poder mexer. É basicamente isso. É simples. Mas isso é invisível para muitos filhos. E assim tem que continuar sendo. Porque senão pode acabar prejudicando o outro. Lá na fonte, mano, na fonte criadora, existe a dimensão das formas. E todas as formas são criadas através do som. Porque o som emite a frequência. Não é verdade? Sim, senhor. Então, existem mundos onde se faz muitos experimentos para criar matéria através do som, porque o som é frequência. Esse mundo me chamaram para poder ir lá. Mas eu quero ficar aqui. Aqui eu gosto de trabalhar. São nessas dimensões que se constrói as cores. Porque as cores são ondas, são frequências. Se você aumenta a frequência, muda a cor. Como é que aumenta a frequência? Com o som. Com a vibração. Não tem um caboclo que assovia? Sim. O caboclo assovia muitas vezes para abrir uma frequência de uma outra dimensão. Ou assovia para aumentar a frequência do outro. Ou assovia para mexer na glândula pineal, por meio de alterar a consciência através do som. E tem outras funções também. O canto. Quando você canta, você muda toda a frequência do ambiente. Você muda a frequência dos corações. E quando todo mundo canta junto, com o passar do tempo, todo mundo entra na mesma frequência. Quando todo mundo entra na mesma frequência, fica mais fácil trabalhar o todo e trabalhar cada situação. Quando estão em frequências diferentes, dá para trabalhar, mas é mais demorado. Então, a mesma frequência que você encontra no boneco é exatamente a sequência numérica e matemática que você encontra do outro lado. Ó, Entendeu? aí sim. Então é isso. O som é capaz de mexer nos corpos. Porque cada dimensão tem uma frequência, tem um comprimento de onda. Quando você quer mexer no plano mental, você tem que fazer os sons e vibrações daquele plano. Essa maneira de fazer o que você chama projeção mental, projeção também astral, é você entrar na frequência daquela dimensão, na tomada de consciência. Se você não consegue entrar naquela frequência, você perde a consciência. Por isso que tem muito filho que faz o exercício para acelerar a frequência para poder entrar naquela dimensão de maneira consciente. É basicamente isso. Então você tem que fazer determinadas sequências, determinada soma, subtração, raiz quadrada, matemática, para poder chegar naquele objetivo que você quer. É a mesma coisa do pataco. Para você chamar pataco, você tem que fazer determinadas ações na dimensão física. E quando você soma todas aquelas ações, você está na vibração para chamar o pataco, para chamar o amor. E o que é um trabalho? O que é uma oferenda? Você coloca determinados elementos, determinadas frequências, determinados números, para que quando somar, ajude a mudar a tua frequência para você alcançar e atrair o teu objetivo. Entendeu? Por isso que tem o Zé Boss, tem as entregas, vai o Dendê, vai a cachaça, vai o mel. Porque às vezes o filho precisa dessas vibrações para poder mudar o seu pensamento. Então você manipula os elementos externos e os elementos são frequências para poder alcançar aquele determinado objetivo. Ficou claro isso? Nossa, sim, senhor, é bem profundo. Ficou claro? O seu sete da lira? Oi, meu filho. Queria trazer um elemento novo para nossa conversa. Até para estudar com o senhor, sem esquecer que o senhor é um Exu. E pudesse passar para a gente mais coisas nesse sentido. O pai Antônio trouxe, pela mediunidade desse cavalo que o senhor se serve, um curso de fitoterapia etérica no diálogo com os espíritos. Digamos que tem uma mãe que esteja longe do Brasil ou de algum lugar que tenha erva que ela possa usar para a defesa de um filho que está descambando para droga, está se fechando no quarto e está se associando com espíritos do submundo. E ela fala, meu filho, mude a tua atitude mental e emocional a respeito da vida. E ele diz, mas eu quero mudar, mãe, mas eu não consigo, é tão difícil abandonar essa vida. E ela fica com o coração na mão. Daí ela ouviu o Exu hoje e disse, eu vou fazer a voodoo. Vou pegar um boneco, é o meu filho mesmo, vou fazer para o bem, que mal tem. Aí ela decidiu que vai fazer isso. Vai entregar de corpo e alma ali para ajudar o filho, nem que não seja dando um banho de erva nele, mas dando um banho de erva no boneco. Então ensina um pouco mais sobre isso, seu Exu. Que tipo de banho ela poderia dar nesse boneco para voltar à harmonia do filho, através da própria fitoterapia etérica, não tendo as ervas lá? E depois que terminar esse processo, que o senhor diga 7 ou 21 dias, como que ela faz para tirar a imantação desse boneco para que depois nada de mal ocorra, independente de onde vá parar o boneco? Eu vou explicar uma coisa. Eu lhe falei que existe uma dimensão onde tudo é criado através do som, que é a frequência. Quando eu pego uma planta, existe uma sequência numérica. Mas antes dela existir no físico, essa sequência numérica está em todas as dimensões. E ela precisa ser materializada no físico. Então, aquela sequência numérica, ela tem uma vibração de atração. Então ela vai atrair todos os elementos da Terra que precisa para formar aquela planta. Então vamos supor que o número do arruda seja 1340. E essa frequência está na semente, está na folha. Ela precisa enraizar na terra. Está em outro plano. Então puxa todos os elementos que a terra tem para brotar, para crescer, para se formar essa planta. Isso ficou claro? Nossa, foi muito importante essa explicação prévia aí. Aí eu digo que cada filho, na sua essência, tem a sua, eu estou falando aqui uma linguagem entendível humana, tá bem? Sim. Porque existem palavras Existem situações que eu não consigo explicar através de palavras humanas para vocês. Por isso que eu estou usando essa linguagem mais simplória. Então, cada um de vocês é uma consciência individualizada, que é diferente do todo. Mas, ao mesmo tempo, o que que é o todo? O todo é a soma de todas as sequências individualizadas. Por isso que você faz parte do todo. E por isso que o todo está dentro de você. Porque se você não faz parte disso, você não está no todo. Isso ficou claro? Nossa, sim, senhor. Então, a sua sequência, os seus números, está ligado a determinadas divindades, que você chama de orixá, de energias. Então, quando você nasce na Terra, por você ter aquela sequência numérica, o teu corpo físico vai atrair todas as energias necessárias para você desenvolver e ser aquela frequência numérica. E aí, por isso que nós dizemos que cada filho tem um orixá. Então, tem filho, por exemplo, de Xangô. Tem a voz, tem estatura. Aí tem o filho de Ogum, magro, forte. Aquele arquétipo, independente de como o filho seja criado, aquilo vai predominar nele. E o teu físico e os teus elementos vai se desenvolver de acordo com o local, a cultura, com toda a sua vivência, para ser a manifestação daquele arquétipo, daquele orixá. Isso ficou claro? Sim. Logo, existem determinadas plantas que são, por exemplo, você tem um orixá. E você está saindo fora do propósito da sua vida e o propósito de manifestação na Terra que você veio cumprir. Então, quando eu te dou um banho de erva, eu tenho que te dar um banho de frequência daquilo que você precisa, direcionado para você. Então não tem como eu generalizar e passar uma coisa aqui que vai servir para todo mundo, porque não vai. Às vezes você está precisando mais tomar uns banhos de Ogum, porque você tem na sua estrutura numérica essa força divina. Então, quando você toma o banho, você está recarregando essa frequência para daí você realmente cumprir o teu propósito de vida. Se eu dou um banho para você numa outra frequência que você já tem excesso, não está precisando, talvez não vai te fazer bem, mas também não vai te fazer mal. Por isso que tem que ver os elementos magísticos e ter a maior compreensão dos arquétipos para poder interpretar o que o outro precisa.